Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, Deus ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando ele fala, o inimigo se estremece e logo se cala. Seja firme e confiante e nunca se entregue, pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, ele te abençoou. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, a bênção já chegou. Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, ele ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando ele fala, o inimigo se estremece e logo se cala. Seja firme e confiante e nunca se entregue, pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, ele te abençoou. Levante a bandeira e cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, a bênção já chegou.